Olá pessoal, estamos começando mais um Comic Cash. Eu sou o Kajima e eu não tenho uma frase. Fala galera, aqui é o Dico e nessa história tem quatro personagens com roupa roxa e verde, sendo que só um deles é uma garota. Olá amigos de todo o Brasil, aqui é o Chapolesco e eu não li Guerra Secreta. Aqui é o Felipe do Multiverso DC e eu tô aqui só pra sacanear a Marvel. E aí galera, eu sou o Erlo e o Chapolesco tem a voz do Bozo. Quem? O que é você? Sem dúvida, eu te deixo à tona. É melhor assumir uma forma mais fácil. Pense em mim como alguém de muito além. Pode me chamar de Bioma. Falar sobre essa saga que é muito importante para os quadrinhos da Marvel, logo depois dos e-mails. Olha lá no céu! É um pássaro! É um avião! Então, Chapolês, como é para nossa primeira leitura de e-mails, seja só você, já temos e-mail. Opa, que beleza. Não é um e-mail só, são dois e-mails. Dois e-mails. Antes de começar a leitura de e-mails, né, eu queria agradecer um pessoal do Twitter, né, que ajudou bastante na divulgação. É o, principalmente o Kaz e o Tucano, que eles mandaram e-mails muito bons, com feedback, assim, feedback, uma, críticas construtivas mesmo, né. Aí, vamos pros nossos e-mails, né. Mas primeiro, vamos começar pelos comentários, né. O primeiro comentário é do Gabriel Esteves. Ele disse: no meio de Angra, MSN Plus, Larac e até Tenente OG, cara, parabéns, eu gostei bastante do podcast. Continuem sempre fazendo desse tipo, creio eu. Parece que o Nerdcast, o TBBR e o podcast vão ter que se cuidar, esperando por mais. É, né, que bom que ele acha que a gente vai chegar lá, né? É. Então, um comentário aqui da Ariana Teixeira. Tu, vocês têm tudo pra despontar no cenário de podcasts brasileiros, assim, sincero, né? Muito sucesso e até o próximo episódio. Rostinho feliz. É, tipo, a maioria dos comentários foi fluid, né? Só que a gente tentou pegar os que eram menos fluid. Falei alguns, né? Agora vamos pros nossos e-mails, né? O primeiro e-mail é do Tucano, publicitário, 32 anos, Ribeirão Preto. Salve, salve, galera do Aqui For All. Achei ótima a iniciativa do cast. Foi excelente ouvir vocês essa tarde. 3, quase 4, porque a cara só teve uma participação. Figuraços no cast. Cada um com sua peculiaridade. Este cast tem potencial. É, eram 4, né? Agora a nossa equipe já tá mais um upgrade. Temos o Chapolesco, o Felipe aí. É nóis. A parte final foi ainda melhor, quando vocês estavam mais tranquilos. Que venham mais episódios, para quem sabe me tornar um fã da Case ou mangás como vocês. Vocês já pensaram na periodicidade? Eu volto com ser semanal. É, realmente o podcast vai ser semanal, né? Toda quinta-feira um podcast novo, pelo menos é o que a gente espera, se não atrasar. Semanal de quando der na telha. E aí ele termina dizendo: o povo quer saber, o Erlon fala desse jeito mesmo ou tá de sacanagem? Eu desafio a falar algo sério sem ninguém rir. Esse cara é hilário. É, vamos fazer isso então. Vamos falar sério? Seu cara sério, né? Na verdade, eu sou um cara sério, eu sou um cara triste, eu sou um cara solitário. E neste Natal eu irei passar em casa. Deixa eu tô triste. Tá bom, a gente já percebeu, chega. É, realmente ele fala desse jeito mesmo e eu acho que todo mundo. É. Abraços e sucesso, Tucano. Então é meio aqui do Anderson Baratella, de Iguapé, São Paulo, que tem 20 anos. Aí, galera do Comicast, estou aqui para parabenizá-los pela criação de mais um podcast. E claro, dizer que acredito que o Comicast tem futuro, entre aspas, hein? Achei que no primeiro episódio... Não é primeiro, né? O episódio zero. É, piloto. Vocês mandaram muito bem, discutiram de uma forma legal o assunto. Tudo bem, não sou leitor de HQs, mas conheço algumas das histórias. Quem não conhece? O que ele tá fazendo aqui? Sou mais mangá. Ah, mas creio que existam muitos deles que sejam bons. Espero descobrir ouvindo o podcast de vocês. Bom, por enquanto é só. Desejo muito sucesso e mando um abraço a todos. Aquele estarendo sempre. Até mais. É, então, né? Como foi a nossa primeira leitura de e-mails, ela vai ficando por aqui, né? Curtinha. Eu queria agradecer a todo mundo, né? Dizer pro pessoal continuar mandando e-mail, né? Vocês mandam e-mail para contato.comicast@gmail.com ou mensagem de voz para o mesmo endereço pelo Google Talk. Clica aí como se envia mensagem pelo Google Talk. Você abre lá teu Google Talk, aí você vai conversar com a gente. Só que a gente tá offline, toda hora, sempre, todo dia. Uhum. Então, você vai gravar sua mensagem na nossa secretária eletrônica. Exatamente. Ou quem não quiser fazer isso tudo, for um preguiçoso desgraçado que nem eu, é simplesmente manda um e-mail com a sua mensagem de voz anexada. Perfeito. Só que, tipo, não mandem com música de fundo e tal, porque atrapalha na edição. Uhum. É só isso, né? Desejar um Feliz Natal, se você estiver ouvindo. Feliz Natal. Se você estiver ouvindo hoje, no dia do lançamento, é quinta-feira, né? Natal. Feliz Natal pra você e para quem for da sua família. Roubou de mim, falei primeiro. E é só, por enquanto é só, pessoal. E no mais, nada mais. Então, voltando aqui dos e-mails, vamos começar com as informações técnicas dos quadrinhos, né? Tem gente que não sei por que quer saber. Eu não me interesso por nenhum por isso, mas tudo. Nome traduzido da série é Guerras Secretas, né? E quem não sabe em inglês, o original é Secret Wars. É da Marvel, foi publicado em 84, no Brasil em 86. Só que em 86 foi publicada a versão com cortes. Em 94 ela foi republicada. É uma minissérie, né? Em 12 edições. Tem roteiro de Jim Shooter, desenhos de Bob Layton, a arte final é do John Beach. Tem cores de Chris Shields e o editor original, o editor americano, é o Tom DeFalco. A sinopse é o começo da história, é uma história bem simples. Depois você vai começando a ficar uma coisa mais complexa. Mas basicamente uma entidade superior faz uma construção gigante no meio do Central Park e dá um jeito de puxar os heróis pra lá. Ao entrarem lá, eles são transportados pelos cafundelos do universo, onde o cara lá cria um planeta com retalhos de diversos outros planetas, até com uma parte da Terra. E ele diz que os heróis devem lutar e o vencedor ele realizará qualquer pedido dele. Quem? O que é você? Sem dúvida, eu te deixo à toa. É melhor assumir uma forma mais fácil. Pense em mim como alguém de muito além. Pode me chamar de Bion. Algumas coisas forçaram meio no início, né? Quem mais além de mim achou que o interesse também forçou? Ah, forçou a história inteira, né? Por favor. Eu sou obrigado a concordar. É mesmo, cara. Essa história de aparecer um prédio, meio uma construção, né? No meio de Nova York, assim, com as árvores em volta, e ninguém perceber, assim, e só assim, só os heróis de mim perceber, ficou escroto, cara. Sim, assim. O lugar é gigante, tá no meio do Central Park. Entendeu? Assim, foi meio, assim, nós queremos fazer que os heróis caiam na porrada, e não importa como, mas a gente vai fazer, entendeu? Acho que eles poderiam ter sido... Mas segurando a montanha, né, cara? Hulk segurando uma montanha. Não era uma montanha, cara. Praticamente uma cordilheira. Era uma cordilheira, era maior. Ele diz no texto, era maior que a cordilheira dos Andes. Então, eu achei, assim, bem forçado. Poderia ser bem escrito. Não foi por causa da época, não. Porque na época você vê muita coisa bem escrita. É que isso aí foi uma coisa que poderia ter sido melhor planejada e tal. E uma coisa que eu achei sensacional disso aí é que naquela época os caras já falavam tchutchuca, velho. Presta atenção. tem uma hora que o Tocha Humana olha pra aquela mulher lá no meio do bagulho e diz: e aí, tchutchuca, não sei o que, vamos lá dar um catraco, um negócio lá dentro da barraca. O cara já falava tchutchuca lá em 1980 e pouco, velho. Os 80 é o ano das gírias, nasceu tudo lá. Isso é tradução, né, cara? Forçaram muito pra parecer, ficou muito brasileiro as traduções. O cara brasileirou demais, talvez. Fazia muito isso, encher de gírias. Aquela tradução ali foi de 86. É, isso que eu ia falar, pô, 86 também, né, dá uma relevada, né? Claro que tem coisa que não dá pra relevar, mas tem coisa que também... Eu traduzo melhor, cara. Ah, nada contra isso aí. Só uma adaptação. Ele botava todas as coisas da época. Ele escreveu, tem uma hora ali que o cara tá cantando a música do Michael Jackson. Aí tipo, ele botou embaixo assim: o Michael Jackson na década de 70 tava fazendo o maior sucesso com essa música. Ele colocou assim: infelizmente nos anos 80 o Michael Jackson fazia muito sucesso. É que isso já é uma nota da edição da republicação de 94. Aí tipo, já não era mais anos 80. Ele tinha que explicar porque o cara tava cantando o Michael Jackson. Que isso é importante levantar aí. Que a original saiu em 84. A primeira versão dela saiu em 86. A primeira versão dela aqui no Brasil saiu em 86 e a segunda versão, que foi na hora certa, saiu em 94, pra tu ver como era defasada a cronologia dos quadrinhos aqui no Brasil, entendeu? É, culpa da Abril. Olha só, a primeira versão que saiu em 86 ela já foi adiantada do resto da cronologia que tava sendo publicada aqui, por causa da Mattel, que queria ver os bonecos aqui no Brasil, e a Abril forçou o lançamento, né, sem adiantar o resto da cronologia junto, virou só por causa dos bonecos. Ou a Guri, agora não tenho certeza. E a Marvel, elas fizeram... No começo, ele tava dizendo, tipo, até diz no primeiro HQ, ele no comecinho diz assim: nessa época eles não estavam vendendo tantos bonecos e tal, os caras queriam fazer um projeto no qual eles iriam bombar no mercado brasileiro de brinquedos. Aí o que eles lançaram? Lançaram essa Guerra Secreta, que nela se encontra todos os vilões e todos os mocinhos das histórias em quadrinho da Marvel. E é um motivo para as crianças quererem comprar isso, porque tipo, não vai comprar o boneco e outro boneco e vou botar eles lutar por nada. Aí tipo, não, eles estavam na Guerra Secreta, eles lutam contra isso, então eles vão lutar no meu boneco. Exato, assim, saiu lá fora, aí a Mat... aproveitaram e criaram só no Brasil. Abriu incrível, é, eu acho que a Marvel entrou no meio e ela... Eu meio que vivi um pouco nessa época, já que eu nasci um pouco antes que vocês. É. E eu tive alguns desses bonecos na minha coleção e eles vinham com uma história em quadrinhos curtinha das Guerras Secretas na cartela atrás, assim, pra você conhecer um pouquinho sobre o herói, manja. Na verdade, até eu que nasci um pouco depois, eu até tenho uns bonecos da Guerra Secreta em casa e eu até tenho a cartela. Foi aí que eu conheci as Guerras Secretas, a partir dessas carteirinhas que eu comprei os bonecos sem nem saber dos quadrinhos, tá ligado? Eu também tenho um boneco em casa maravilhoso da década de 80 também, aquelas bonecas, tem cabelo louro, a boca bem aberta, assim, aquelas nossas que se só não vendiam bastante na década de 80. Moleque suave, assim, bom pra caramba, da década de 80, tem bastante. Oh, yeah. Harder. Oh, yeah. Oh, harder. Prestar atenção em sites de buscas na internet de venda e compra de arquivos antigos, o boneco mais vendido na época era do Galactus, aquele monstro grandão, né? O boneco dele era grande. É, o boneco tinha quase 50 centímetros, velho. O boneco era um dos mais caros da Mattel e tudo mais que eles vendiam. Era esse boneco. Se tu procurar na internet, em sites de busca como Mercado Livre, por exemplo, tu vai encontrar esse boneco de certeza pra vender e é caro pra caralho. Parece um liquidificador, o cara tem um troço gigante na cabeça, usa saia, velho. Hoje em dia eles dizer que o cara é gay. Em 1980, colocaram uma calça por baixo da saia dele. Mas o Galactus era calça da saia, era só uma saia mesmo. Ou ele era escocês ou ele era bichudo. Era de outro planeta, né? É, ele era de outro planeta, né? Já o bastante. Voltando para as Guerras Secretas, né? Teve duas coisas que o pessoal aqui em conversa na reunião de pauta achou que foi meio forçado. Foi a introdução da Mulher-Aranha, né? E do uniforme negro da Mulher-Aranha. Cara, assim, foi foda. Que assim, tinha lá, já começa por aí, uma máquina que ela recupera tecidos e roupas. Que os caras chegaram lá nesse planeta através de uma máquina gigante no Central Park e ninguém viu, isso aí não é nada, cara. Não, aí... O que tem nessa história, cara, tu não vai achar, tu não vai ler a história. Ela não tem um roteiro, ela não tem conteúdo, é uma história que conta pra lutas até o final, só isso. É, exato. Botar um pouco de roteiro no final, não, até tem um roteiro um pouco mais... Mas tipo, cara, o roteirista desse bagulho era muito nonsense, velho, ele é maluco. Tipo, o cara andava 1.000 quilômetros dentro daquele planeta lá, o cara encontrava uma cúpula gigante com 500 andares, velho. A coisa mais... O narrador falava, a meio planeta de distância. Aí, tipo, no outro quadrinho o cara já tinha chegado lá. Não, eles vão andar meio planeta, né? Pô, te tem uma ideia. Aquela mulher lá que é toda branca lá, que viaja na velocidade da luz, como é que é o nome dela? Capitã Marvel. A Capitã Marvel. É, a Miss Marvel lá, eu acho que é a Capitã Marvel, Miss Marvel. Bicho, ela viaja na velocidade da luz. E ela começou a viajar no começo do HQ, só terminou no final do HQ. E os caras viajaram de meio planeta até o outro num quadrinho só, pô. Coisa mais sem noção. Negócio sem noção nenhuma. A mulher que viaja na velocidade da luz demorou um HQ inteiro pra atravessar. Os caras atravessam um quadrinho. Os caras se teletransportam igual a mulher Encanto lá. Ela consegue se teletransportar, os outros não. Se fosse ela num quadrinho até o outro lado do planeta. O outro mundo também consegue. Mas ela é deusa nórdica, né? Deusa nórdica. E ela fala que ela é imortal. Aí ela fala um lance lá que ela pode morrer. Mas se ela é imortal, como é que ela vai morrer? É, tipo, eu também não entendi essa parte. Ela disse assim, eu sou imortal, mas eu não quero sofrer as dores de um mortal morrendo, não sei o quê. E se eu morrer, eu não sei o que vai acontecer comigo, tá? Porra, a mulher fala imortal, é, mano. Mitologia grega também, os deuses são imortais. Tá na hora do final. Mas aí tem várias histórias de mitologia grega que vem alguém e mata, né? O próprio Kratos, ele existe. Ele existe na mitologia grega. Claro, é bem diferente do videogame. Mas ele existe, ele já matou o Ares, deus da guerra. Tem uma hora nesse HQ que o Homem-Aranha dá um pau nos 6 caras, velho. Os 6 caras, tudo fortão, que tipo, os caras são... É forte, cara. O poder de aranha dele dá mais força e mais agilidade pra ele. Cara, mas tipo, 6 caras fodão que bateram em todo mundo, aí chega só o Homem-Aranha inteiro. É, na hora que eu tô com o X-Men, pelo que parece, que ali no lugar, no planeta, parece que o Homem-Aranha recebeu um boost, que ele enfrentou os X-Men todos e deu meio que uma surrinha, né? Aí chega até o Noturno e fala, nossa, ele é impressionante. Não, ele não chegou a dar uma surra, é que ele é rápido, entendeu? Ele acabou fazendo os caras se dar uma surra, usou a força dos caras contra ele só com a velocidade dele. É igual aquela mulher Hulk lá, velho. Ela bateu na deusa lá, imortal. Ela quebrou a deusa. Aí foi engraçado. A deusa quebrou ela, cara. Ela chegou, deu um pau na gangue da demolição. Depois a deusa chegou lá com um grupo e espancou ela. Não, no começo, no segundo ali aqui, pô, que ela chega e espanca a deusa e deixa ela num canto, velho. Aí depois ela diz que ela vai se vingar a deusa. Depois ela volta no sexto, eu acho, aqui, e ela bate na Shihou. Quem? O que é você? Sem dúvida, eu te deixo à toa. É melhor assumir uma forma mais fácil. Pense em mim como alguém de muito além. Pode me chamar de Bio. Tem a primeira luta, né, que os heróis estão desprevenidos e aparece a Duke do Destino lá pra atacar eles. Só que não, eles acabam essa primeira porrada é engraçada porque, assim, eles falam, vamos, eles têm um desentendimento, os vilões têm um desentendimento, né, eles falam, vamos partir pra porrada. Aí no quadro seguinte, já tá cada um com a arma, com um transporte, já partindo pra cima na base dos heróis e porradaria por as três páginas. Aí os vilões acabam perdendo e alguns deles estão na base dos heróis, tipo, em estado de conserva, digamos assim. É, exato. E um morre. O cara não foi mal. Caras mortos. Não, e era um. Eles foram parando essas cápsulas desmaiados e a cápsula ainda recuperava eles. Que o Reed fala: não, porque eu sou muito bonzinho, não tenho coragem de deixar eles assim. Ele bota eles na cápsula que recupera eles. Ou seja, qualquer momento eles podiam acordar e sair detonando os heróis de dentro pra fora. Nossa, ou seja, fica por dentro e por fora. A cápsula sobe por fora. Tanto é que depois o Destino aparece lá com outra equipe, dá uma surra neles e liberta esses caras que foram. Que é a gangue da demolição. Quem? O que é você? Sem dúvida, eu te deixo à toa. É melhor assumir uma forma mais fácil. Pense em mim como alguém de muito além. Pode me chamar de Bio. Aí teve a primeira porrada, o Magneto... Foi dentro da nave dos vilões, né, na verdade. Isso, que aí o Magneto que tava no lado do... Que apareceu, né, no lado dos heróis. Ele se rebela, quer trilhar o próprio caminho. Aí depois da primeira porrada, que fica uma porrada tripla, né, heróis, vilões e o Magneto. Ele acaba capturando a Vespa. Aí ele vai lá, leva a Vespa pra basezinha dele. Aí ele tá... Liberta ela, né. Aí ele tá chovendo, assim, tipo, tá chovendo pra caramba, assim, no lugar. E ele fala, tá chovendo muito, vamos ficar ali conversando. Talvez tomar um chá com biscoitos. Com os quê? Com os biscoitos. Os biscoitos sensacionais. Os biscoitos. Aí ela aceita, ficou conversando aí quando tu vai ver já. Uma olhadinha no biscoito, depois ele passa pra segunda etapa e dá-lhe o catraca, a mulher vê. Aí quando tu vai ver, faz um pente, já é uma graça. É, aí o nego faz um pinto com energia, aí dá um catraca. Cara, o melhor dessa cena é ele juntando energia magnética aí na descrição. Energia suficiente pra destruir uma galáxia inteira. Se ele tivesse usado isso no Galactus, tá ligado? Ele ia ter dado trabalho. É, né? E ele chega... O mais legal de tudo isso é que a primeira mulher que eu vejo que beija o cara por causa de um pente, velho. Eu vou testar isso, eu vou no shopping aqui perto, vou levar os pentes no bolso. Ela tá fazendo isso pra conseguir descobrir os planos dele. Tá, cara. Eu sei, mas calma, velho. Mas ele pegou ela. Com pente, cara. Pegou ela, por causa de um pente. Aí depois... Ela fingiu que tava afim dele pra descobrir os planos dele, cara. Não foi por causa do pente. Mas só que tu prestou atenção, mas ela é toda animadinha, ela gosta de pentear o cabelo, tanto que depois no outro HQ ela fala assim, porra, eu tô viva de novo, só que eu tô com o cabelo despenteado. A mulher morreu e reviveu, tá com o cabelo despenteado e tá ligando pra isso, velho. Se eu tivesse acordado da morte, maluco, eu acho que eu ia ligar pro meu cabelo, velho. Ela ainda fala, eu tô com o cabelo bagunçado e sem maquiagem. Mas tá, tu caralho. Tu tá vivo, demônio. Aí, como já foi falado, depois descobre que ela deu pro Magneto, porque era um plano dela. Não, mas antes poder, disso, os X-Men estavam discutindo lá na base sobre a confiança do grupo do Capitão América. Eles não estavam confiando nisso e tal. E aí eles resolveram se juntar ao Magneto. Só que aí o Homem-Aranha, ele tava passando por lá e ouviu o plano deles. Exato. Aí ele vai lá e vai tentar fugir pra contar não, pros outros. Engraçado que assim... Eles descobrem e ele... Deixa eu falar... Aí eles lutam, o Homem-Aranha dá uma surra neles. E quando tá fugindo, ele vai encontrar... É o Homem Elástico, Reed Richards. Aí ele encontra o Richard no caminho. Só que na hora que vai falar pra ele, o Xavier usa o poder dele e faz ele esquecer do que tinha acontecido. Não, aí isso nisso, aí nisso os X-Men pegam a nave e vão se juntar ao Magneto. Essa parte é engraçada porque assim, tá os X-Men reunidos num canto isolado da base deles. Aí tá o Homem-Aranha assim, desfilando pelo lugar com as três. Aí ele vê que os X-Men estão reunidos. Aí ele tá ali, desfilando. falando, vai, aí ele vê que os X-Men estão reunidos. Ele, eles falam que ele vai embora, só que, tipo, quando ele embora, ele para, pensa, não, peraí, eu vou ficar aqui. Aí ele fica, ouve, e só depois que o Xavier aconteceu o plano, que o Xavier consegue descobrir. Que o Xavier era aleijado, ele anda a HQ inteira, porra. É, então, mas ele fica, ele quer que o Galáctico, ele deixou todo mundo preparado pra lutar. Todas as falhas de todos os carinhas que tinham na Terra foram para aquele planeta melhores. Tipo, o Doutor Destino, ele tinha morrido no umas HQs de outro negócio lá que a gente falava, Fantástico, ele já tinha morrido. Aí ele voltou para aquele planeta lá vivo. Aí eles, tipo, eles até falam na HQ número 8. Pô, mas eu nem sei como o Doutor Destino voltou aqui, se ele tava morto e ele voltou. É, ele foi bem. É tanto... Então o Ciclope também fala, ah, eu tava sem meu uniforme, não sei o que. É, eu tava com a roupa na lua de mel. Eu tava na lua de mel e vim com essa roupa pra cá. Aí o Homem-Aranha, você pode apostar como o Homem-Aranha está com os negócios das teias lá cheio pra lançar, não sei o que. O Ciclope fala, dá a entender que ele tava na cama com a mulher. Aí de repente ele foi lá, puf, dá a entender isso assim. Cara, o cara na lua de mel, né, cara? É de cagado. É, tá lá naquela dele, bah, querendo atirar. Aí, porra, vem porra de um viado assim, puxa ele pra fora assim, né? Imagina o Ciclope na cama, cara, tipo. Se ele não tirar o óculos, ele começa a disparar raios controladamente. Ah, ele, cara, tem... eu não quero óculos. Imaginar o cara na cama, não, sai fora. Ele tá segurando o óculos. Quem? O que é você? Sem dúvida, eu te deixo à tona. É melhor assumir uma forma mais fácil. Pense em mim como alguém de muito além. Pode me chamar de Bioma. Aí, assim, engraçado que tem hora que o Hulk, né, na Guerra Secreta, ele tá com a consciência do Dr. Banner, né, uma época que o Banner assume, meio que assume o Hulk, aí ele vem e fala, apontando pra base dos vilões, não, isso aqui é mais do que o Pentágono, isso aqui equivale a 54 vezes e meio o Pentágono. É, mas tipo, se tu prestar atenção, ele fala que ele tá perdendo a linha de raciocínio dele. Tem uma parte do HQ que ele diz, eu tô perdendo a minha memória de Dr. Banner. Ele diz, eu tô perdendo uma parte do Dr. Banner e tô voltando a ser aquela besta fortona no jogo lá. Ele pra fala, ele, foi... nessa guerra, é até ruim. Porque, tipo, ele não é tão agressivo, porque tem a consciência, e nem tão inteligente quanto o Richards. Então ele fica meio que um cara mais ou menos inútil. É, mas tipo, ele é esperto como o Dr. Banner, só que ele tem a... força do Hulk, ele é fortão igual. Com consciência, Dr. Banner, ele não quer ser agressivo que nem o Hulk é. A força do Hulk só vale se ele for agressivo, sair quebrando. Mas agora, será que essa dele começar inteligente e depois voltar a ser a besta que era, será que não foi proposital pras Guerras Secretas? Tipo, eles fazendo Guerras Secretas, ah, vamos aproveitar isso aqui pra fazer ele voltar ao normal. Porque as Guerras Secretas tiveram várias transformações. É, mas tipo, se tu pesquisar aí, tu vai prestar atenção que nos HQs do Hulk, antes ele era o Dr. Banner esperto com a fera do Hulk. Ele era aquele monstro ali que ele foi pra Guerra Secreta. Mas se tu pegar alguns HQs depois da Guerra Secreta, ou do Hulk, tu vai ver que ele voltou a ser o Hulk, destruidor das cidades e tudo mais. Pelo menos, não sei se foi exatamente nas Guerras Secretas, mas foi pelo menos as Guerras Secretas que começaram a fazer com que ele voltasse do Dr. Banner a besta. A mesma coisa, pô. O... Além de ter alguma coisa pra... Não, a coisa do coisa era só no... Era só naquele planeta ali, só. Não, mas se tu pegar os HQs do Quarteto Fantástico, tem algum lance do Quarteto Fantástico que ele perde a força, ele volta a ser o maluco lá fortão. Sim, verdade. Isso já aconteceu, inclusive, na fase, no começo da fase de John Byrne, 81, 82. Não, mas isso aí são histórias esporádicas, né? É, que não é um fator exclusivo das Guerras Secretas, né? Já tinha acontecido. É isso que eu tô falando. Isso foi coisa que de vez em quando acontece. Igual o Superman perdeu o poder. Vira e mexe, tá perdendo o poder. O Superman perdeu o poder de cagar, né, cara? Falta o poder. É igual os caras da Guerra Secreta lá, aquele arqueiro, como ele diz nas Guerras Secretas. É, eu sem minhas flechas não sou nada, eu sou um homem normal. Então pra que levaram ele pra aquela merda, daquele país lá, daquele planeta? Que nada, cara, tu não viu? A flecha explosiva dele destruiu a porra da montanha ao meio, cara. Mas sem flecha eles falam, ah, sem as minhas flechas eu sou um cara com uma fantasia idiota. O cara tem uma bomba nuclear na ponta da flecha, destruiu uma montanha, que negócio, cara. É todo arqueiro em HQ assim, já percebeu? Qualquer cara que é arqueiro... Não, cara, o arqueiro verde ele não é overpower assim, cara. Nem pô, mas ele tem umas flechas do mal também, o arqueiro verde. Uma coisa que eu quero falar do arqueiro é que tem uma hora que, no HQ número 7, eu acho, que ele pega e joga a flecha no braço do cara. Aí o cara sai, ai, meu braço, que dor! Aí no outro quadrinho ele tá caindo no chão, velho. O cara atirou uma flecha no braço do cara e ele tá caindo no chão. Não é no braço, cara. É tipo, aqui abaixo do ombro, ele deve ter atingido algum ponto vital do cara. Um flecha ferroada de abelha. Nunca... É isso, cara. O cara do lado do ombro, o cara larga a arma. Esse negócio de ponto vital é coisa de japonês, cara. Cruz credo. no, se tu prestar atenção, ele faz um negócio com as madeiras, uns galhos que estavam no chão do planeta. Ele faz as flechas com umas madeiras, aí até o Homem-Aranha chega, o que que tu tá fazendo aí? Eu tô fazendo as flechas. Aí ele tá lá lapidando, lá fazendo, cortando a flecha, aí depois ele toca a flecha no antebraço do cara. Na... Experimenta pegar uma flecha de madeira e enfiar no teu braço. É mesmo. Vai começar a sair sangue e tu vai desmaiar, cara. Não. Tá maluco, Kajima? Tá doido? Também não é assim não, cara. Não, se tu tirar a flecha... Não, mas se tu tirar a flecha, ela vai... Mas não fica hemorragia esse ponto, não, cara. Se a flecha ficar dentro, não acontece nada, velho. Ela vai continuar... Só vai ficar dolorido. Uma puta dor. Mas vai ficar só dolorido. Só se o cara pegou a terra do planeta que tinha veneno e passou na ponta da flecha pro cara desmaiar, velho. Porque ou a flecha podia ser de um metal estranho que tinha no planeta, será? É, a feito da cabeça do boneco lá que protege o Dr. Destino, lá, o Diadamantio. O bagulho é... Eu achei também foda, assim, foi o Dr. Destino pegar o Tron e reprogramar ele, né? Pegou, assim, a sucata dele. Ele, tipo, ele tava desmaiado, né? O cara tava desmaiado, o Tron lá. Aí ele foi lá, tava como morto, ele foi lá desativado. Ele foi lá e montou o cara de novo. Mas uma coisa, ele tinha as ferramentas pra abrir um adamantium. Então por que que os caras que estavam lutando contra o Tron não pegavam o mesmo equipamento e matavam ele? Que alguma coisa tinha que cortar o adamantium. Ele não é o metal mais forte? O que que abriu o Tron? O metal mais forte? Que metal é esse, pô? Se o cara diz que o adamantium é o mais forte, tu não vai chegar, tu vai chegar no cara lá, o cara tá destruindo tudo, tu vai lá atrás dele abrir a tampinha. Mas esse qual é o problema, Kajima? Se fosse tão fácil assim, já teriam feito isso antes, cara. O difícil é tu tocar nele pra fazer isso. Se ele tivesse essa tampinha, eles tinham aberto o cara durante a luta. Mas você viu que a vez não, fez tá, isso, tá bom. Na décima vez, ela porrada. E cresceu dentro dele, ele se destruiu. É, mas o que eu não entendi, velho, é que no começo o Tron se levanta e vai lá perto do maluco lá gigante, como é que é o nome dele? O Galactus. E o Galactus segura ele na mão e destrói ele, velho. A mão do Galactus deve ser de metal. Pô, mas ele é gigante, ele come planetas. É, porra, ele é uma criatura cósmica, cara. Ele é uma criatura cósmica, que pode fazer. Para. Sabe quando... Ô, Erlon, sabe quando você come um brigadeiro? É a mesma coisa comer planeta, cara. É a mesma coisa, porra. Você pegou uma latinha e esmagou. Não, mas não é esse exemplo que tu tem que dar. Dá na tua mão uma latinha feita de adamantium e tu tenta amassar. Não, mas adamantium pra ele é a mesma coisa que alumínio pra nós. Lógico que não, velho. É o metal do metal. Mas tu tem que pensar, velho. Ele é mais forte que metal, cara. Mas, cara, olha o teu tamanho. Presta atenção. No teu tamanho, ele te dá um boneco do tamanho do Tron pra ele. E tu ser o cara mais forte do mundo, tu não vai amassar o titânio, velho. Tu não vai amassar o titânio. Se ele é o metal mais forte, não tem como amassar, velho. Caraca, claro que é se você é o Galactus que come planetas. É o Galactus que come planetas e é gay e usa saia, pô. Se for ele, ele consegue. E tem um balde na cabeça. Quem? O que é você? Sem dúvida, eu te deixo à toa. É melhor assumir uma forma mais fácil. Pense em mim como alguém de muito além. Pode me chamar de Bio. O Dr. Destino, ele merece um capítulo à parte, né? Só pra ele. Porque ele é o cara dessa HQ, cara. Ah, é, porque ele tava morto, ele volta, aí ele consegue sair, ele consegue correr atrás do Galactus, o Galactus. Não, ele desenvolve é um plano inteiro, no final, ele ainda dá um pau no Beyonder, que é uma criatura suprema e consegue os poderes do Beyonder. Exatamente. Ele merece um capítulo à parte. Ele tava morto, ele ressuscitou, o poder de todo mundo. O planeta que o cara criou, quase matou todo mundo da história e acabou sendo um vilão fodástico da história, velho. Um cara que tava morto. E na última vez que a gente tinha visto ele, tinha sido na HQ do Quarteto pro John Byrne. Se eu não me engano, a última aparição dele tinha sido naquele plano em que ele encolheu o Quarteto e colocou numa cidade fictícia junto com o Mestre dos Bonecos lá. Ele ficou num estado catatônico, ele perdeu o corpo, né? E de alguma forma o Jim Shooter achou que ele caberia bem nas Guerras Secretas e realmente ele acabou cabendo bem. Ele é praticamente o personagem mais importante aqui. Ele não quis se misturar com o restante dos vilões no começo, né? Ele já tinha seus próprios planos, assim. No começo ele não queria lutar, na verdade. É, exatamente. Ele percebeu que lidando com forças incompreensíveis... Além da compreensão. É, exatamente. Ele poderia tirar algum proveito daquilo, né? E trabalhando dessa forma, ele foi aproveitando a tecnologia disponível ali naquele planeta, devagarzinho, né? Até bolar o plano do Garra Sônica pra sugar os poderes do Galactus. Ele usou o Garra Sônica, ele percebeu que o Garra pensando que ele podia ser cortado, né, fatiado, que ele não morria, porque era som, né, não tem como você matar o som. Exato. E dessa forma ele conseguiu absorver vagarosamente poderes do Galácticos até entrar dentro da própria nave do Galácticos e derrubar o grandão depois, né? A partir desses poderes, ele resolveu entrar numa batalha cósmica contra o Beyonder em pessoa, né, e quando tudo parecia que ele tinha sido derrotado, na verdade ele ficou com os poderes do Beyonder pra ele e reconstituiu a própria face desfigurada, né, e disse que depois o próximo plano seria tirar a mãe do inferno. Ele já tinha tudo, ele disse, eu não vou fazer mal a vocês, só diz aí uma coisa que vocês querem, eu vou embora, que eu não tô afim de fazer nada, já tem tudo, só que vocês aparecerem na minha frente de novo, matar vocês. Ele fala com essas palavras. Aí, só que antes disso, no quadrinho anterior, tava todo mundo dormindo, e tu vê, tipo, uma faísca de energia, e ela vai e entra no Hulk. Aí o Hulk começa a caminhar pelo corredor, e a Mulher-Aranha encontra ele. Aí ela para ele e tal, aí ele dá um tapa nela, aí ele desmaia, e essa coisa vai pra ela, e ela continua andando. Depois, mais pra frente, quando eles vão lá na Fortaleza do Destino, já, nessa que eu tô falando, aí a Mulher-Aranha tinha ficado... Só uma coisa, Kojima. Essa fagulha é como se fosse a essência do Beyonder, que tá entrando no corpo das pessoas. Sim, exatamente. Aí ele lá, e a Mulher-Aranha fica todo tal, né? Aí sai todo mundo, o Capitão América tá contando o pessoal lá e vê que tá faltando uma pessoa, que é a Mulher-Aranha. Aí ele volta lá dentro pra procurar ela. Aí pergunta pro Dino, tá, a Mulher-Aranha tá por aí, acho que ela se perdeu aqui dentro. Aí ele fala, a Garra Sônica vai procurar a Mulher-Aranha. Aí o Garra Sônica vai procurar ela e acha ela num corredor, só que ela tava com essa fagulha ainda. Aí ela passa a fagulha pro Garra Sônica. Aí o Garra Sônica bola todo um plano, que já que aquela faísca, ela era a essência do poder do Beyonder, como eu já disse. Aí ele encarna no Garra Sônica, e como o Garra Sônica tinha muito contato com o Destino, ele diz lá, não sei o que, vai que os heróis não possam ter morrido com esse último ataque. E, aí ele fala todo um plano lá, aí quando o Destino resolve usar o poder dele, o Garra Sônica acaba usando isso pra pegar o poder de volta, eu entendi. Aí ele volta, aí o Beyonder volta a comandar e mata o Destino, é isso? Não é que ele mata o Destino, ele faz o Destino voltar a ser o que era antes, né? Mata, né? Ele não era nada. eu acho aí que o Dr. Destino, ele é realmente o personagem mais interessante aqui nessa história. Pelo menos foi o que mais me convenceu de que ele é melhor vilão da Marvel de longe, assim. Eu fui ler mais a Guerra Secreta. Ele é como um chefão, assim, dos vilões. O vilão que é uma arma, vai lá, fala com o Dr. Destino e prepara pra então. E assim, eu fui ler Guerra Secreta mais na sede de ver como se deu o uniforme negro do Aranha. E, na verdade, quando tu lê, tu se surpreende. É com o Dr. Destino mesmo, né? Que é o personagem mais carismático, né? Apesar de ser do mal, Sim, é verdade. No começo, tu acha que ele só quer sobreviver. Mas não, ele é um cara, assim, muito inteligente, que ele quer sobreviver e ainda quer se dar bem por isso. Então, ele gosta disso, sabe? Eu acho que o que quiseram retratar aqui nessa história é que ele, apesar de toda a sua inteligência, ele é alguém muito ambicioso, né? Então, ele chegou ao ponto de ter um poder que ele não pode controlar nas mãos dele. Foi aí que ele foi perdendo, até que ele matou todos os heróis e ele mesmo trouxe a vida, sem querer, vamos dizer assim, né? Que ele não conseguia mais controlar aqui. Agora me diz, eu não entendi jeito como apareceu, assim, a Mulher-Aranha. A Mulher-Aranha, ela veio naquela parte da Terra que foi retalhada e colocada no planeta, que aquilo era o bairro de Denver, e ela era uma heroína local ali. E ela veio junto, e aí ela viu lá que tinha como ela tem instinto aranha também, né? Ela sentiu lá o perigo e foi ver. Aí ela ficou como uma espinha. Até no final da quinta edição, se eu não me engano, aparece lá alguém espiando eles lá, só vê a sombra dela. Tem aquele povo, né? Aquele povoado do pessoal que fala língua estranha. Árabe. Que é árabe. Parece árabe. Então, quando aquele povo que fala árabe, eles... Árabe Shueba. Aí os heróis encontram ele. Na verdade, o Galáctico, boa parte da HQ, ele tava olhando ali pra aquele povoado, na direção do povoado, não tenho certeza. Aí o Capitão América descobre. Tava numa montanha, tava na frente desse povoado. Exato. Aí o Capitão América descobre isso e leva os heróis pra lá. Aí eles ficam que tem um povoado, aí lá eles veem uma mulherzinha lá que pode curar, que é ela que cura os ferimentos do Toshimana. Ela que cura a Vespa, que no meio da saga morre, mas aí essa mulher cura, ela volta. E é engraçada a relação dela com o Toshimana, né? Que tem hora no meio da batalha, vem ela e começa a chamar ele. Ele, o que tu quer? Aí ela começou a chamar ele pra casa, assim, ele, pô, mas você vai querer fazer isso aqui, agora? Tá muito na hora não, né? Aí, só que ele vai do mesmo jeito. Aí ela chega lá, ela pega, assim, a bebida, assim. Ele, se isso for bebida, eu quero 2 doses. Aí ela pega... Aí ela coloca essa bebida num tipo, um negócio lá, esse negócio começa a sair fumaça, aí ele não entende nada, ele, o que que é isso? Aí ela fala lá, ele acaba entendendo que é pra ele cheirar, aí ele começa a cheirar aquele negócio que tá exalando, aí nisso que ele cheira, eles meio que as duas mentes, elas entram em transe, sabe? Elas meio que se comunicam. E elas falam uma língua igual. É, entendeu? Aí como na mente, eles se comunicam. Aí descobre como ela diz Sage, né? Aí ela vê lá quem eram os companheiros dele, os vilões, e aparece lá que os X-Men ainda tinha dúvida da confiança deles. É. E aparece que o Magneto, lá, um cara que veio pro lado errado, alguma que coisa assim. Ele tinha certeza. Ele tinha certeza que era vilão. É. Aí ela até fala mais pra frente, esse negócio dele se apaixonar por ela, é que é um efeito posterior da cura dela, até que depois o Colosso acaba se apaixonando por ela também. Isso, eu ia falar disso, é verdade, exatamente. Porra, o Colosso, a releitura do Colosso nessa série foi um pouco chatinha, né? Ele virou é, ai, toda hora Kitty Pryde, ai, Kitty Pryde. Virou é, muito meloso, né? O cara era passeio o Brass. Ele não fez nada e ainda ficou de dona de emo, né? Ai, Kitty Pryde. Só, cara, tem 40 anos, será? E a Kitty Pryde tem 16. toda hora que ele aparecia, ele tinha que falar, né? Toda hora que ele aparecia, tinha algum momento ele falava da Kitty Pryde. Não, depois ele acaba se esquecendo dela, porque ele se apaixona pela curandeira. Ele fala, ah, não consigo mais visualizar a mente, a face dela, não sei o que. É. Tem uma hora que o, tipo assim, ele chega lá no planeta com aquele dragãozinho, o Lockheed, que é o dragão da Kitty. Aí depois o dragão some. No meio da batalha, o dragão some. Ele aparece de novo? Ele só aparece no final, com outro dragão junto. Caralho. O Colossus aí, ele realmente ficou chato, cara. Não coube nessa série aqui. Virou um alívio romântico que não teve alívio nenhum, só deu desespero. É. Ficou muito chato. Quem? O que é você? Sem dúvida, eu te deixo à toa. É melhor assumir uma forma mais fácil. Pense em mim como alguém de muito além. Pode me chamar de Bion. Uma coisa que eu achei desnecessária foi essa rixa dentro dos heróis, cara. Achei desnecessário, cara. Ah, sim, foi muito bobinho, cara. É, nada a ver. Eles estão olhando torto pra gente porque a gente é mutante. Aí os outros achando que ele. Na verdade, isso é um preconceito, tipo, né? Uma retratação do preconceito. Só que isso aí já tava na cabeça do X-Men, sabe? Quem? O que é você? Sem dúvida, eu te deixo à toa. É melhor assumir uma forma mais fácil. Pense em mim como alguém de muito além. Pode me chamar de Bion. Então, vamos falar um pouco de quem, né? Como essa foi uma grande mistura de heróis, vamos falar um pouco quais os heróis que participaram dessa saga, né? Foram vários heróis que foram trazidos para essa luta, né? Entre eles foram os Vingadores, né? Vingadores tem a Vespa. Vespa com roupa roxa e verde. É, o Dick queria comentar isso, ele tava louco pra falar isso, porque ele percebeu que tinha três personagens com roupa roxa e verde. E por isso o título do podcast. Porra, se liga. O Kang, o Destruidor, o Massa e a Vespa. Os três com a roupa... Não, e o Homem Molecular. O Homem Molecular usa roupa igualzinha da Vespa, cara. É, até a cola os três igual, cara. Com a roupa com o mesmo tom, cara. Podia botar mais assim, escuro, mais claro. Se for assim, você pode colocar o Hulk, porque a pele dele é verde e a calça é roxa. E a mulher Hulk também, né? Eu pensei nisso, cara, também. Eu pensei. Sabe, caralho, custa um pouquinho de criatividade pra esse pessoal, né? Entendeu? Não, aí era o mesmo tom, roupa, cara. Cara, isso que me incomodou mais. Era o mesmo tom. Pô, mudava, tava mais claro, mais escuro. Colocava uma bolinha amarela no meio. Ainda tinha o Lagarto, que ele é verde e usa calça roxa. Olha aí, cara. Aí o maluco tava com preguiça de pintar, ele botou, né? Cor de foreground, roxo, background, verde. Ele ficou alternando na hora de pintar, assim. Tava brincando de paint, assim. Que isso, cara? O paint nem existia. Não fala isso. É só, né, cara? O cara pintava por cor, assim, tipo, digitava lá. É, ele pintava por código de programação, tipo, calça do lagarto, verde. Cara, eu queria muito saber como os caras faziam a pintura nessa época, viu? Porra, na mão, né? Tem muita curiosidade. Ah, pô, eu não sei se era na mão, né, cara? Eu imagino antes da gravação, cara. O Photoshop, ele existe desde a época do Macintosh em preto e branco, cara. Ah, tá, mas isso aí já foi... Não era usado pra esse propósito ainda não, cara. As coisas eram feitas na mão mesmo. Aí vem a mulher Hulk, né? Que nessa ela se salvou de não ser uma roxa e verde. Ela não tá com a roupa roxa dela clássica, tá de azul. É. Só que acho que ela apareceu meio inútil nessa, né? Porque ela apareceu fraca. Não ao ponto... Ela era bem mais fraca que o Hulk. Fraca? Fraco caramba, ela bateu na deusa lá, velho. Ela quebrou a deusa na porrada. Tá fraca ela? Deus, quebrou a Deus. Eu sou um fortão. E ela fez a participação assim, tão whatever, sabe? Ela, com ela, sem ela, acho que não ia dar muita diferença, não. Aí tem a Capitã Marvel, né? Que eu não lembrava muito da Capitã Marvel sobre essa saga, que ela é uma mulher negra, né? Com uma roupa branca, de velocidade da luz. Ela tá até com um design diferente, né? Que ela tá de cabelo black power. Aí tem o Thor, né? Falar do Thor, o quê? O Thor é um Thor. Thor. O Gavião Arqueiro, que tem Deus e o Mundo naquela ponta, na ponta daquela flecha. Só faltava usar uma roupa de baixo verde, né? Porque a roupa de cima dele já é roxa. Aí tem o Capitão América, né? Falar o quê do Capitão América, é o mais foda. Oh, sabe o bagulho que eu achei maneiro do Capitão América, cara? Que assim, ali mesmo assim que eles chegaram, tipo, foi assim uma conclusão meio que óbvia, sabe? Tipo, vamos obedecer o Capitão América. Foi óbvio. Claro, ele lutou na Segunda Guerra Mundial, né? Experiência em guerra. Oh, eu sei, mas assim, eu achei legal assim, respeito. Era o Capitão América. Se fosse o Capitão Brasil, ninguém ia levar a sério. Capitão Brasil? Eu vi isso em algum lugar, cara, o Capitão Brasil. Talvez eu escrevi uma fanzine que tinha um Capitão Brasil. Só que eu não cheguei a publicar, então na minha fanzine. Graças a Deus, né? É, tipo, eu sou fã do Capitão América, então ninguém pode falar mal dele, vamos pular. Capitão América, principalmente aqui nessa história, como a gente vê atualmente na fase do Brubaker, eu acho que ele é um grande líder, cara. Eu acho que isso que é o interessante dele. Independente da bandeira. Assim, na hora cara, que ele. No na hora que ele... É, independente da bandeira que ele tá vestindo, ele é um líder de equipe. Eu acho que isso que é o interessante. É, acho que é legal. Na hora deles decidirem, pô, vamos. Quem vai. Mais melhor senso de comando. Exato. Outra prova é no Liga da Justiça Vingadores, né? Que ele se alia com o Marciano, o Caçador de Marte. Ele vira um puta líder, né? Porque ele tá na cabeça de cada um. Aí tem o Homem de Ferro, né? O Homem de Ferro. Tá, é o Jim Rhodes, que é aquele amigo afrodescendente do afrodescendente, né? Porra, fala negão, cara. O negão, cara. O afrodescendente. É, cara. Aqui só tem amigos. Tem nenhum escrotinho pra querer dizer, é preconceito, só tem amigo, é. O... Daqui a pouco tu tá querendo falar que o nome daquela atriz da Globo também é Fernanda Monte Afrodescendente. É, na padaria pedir uma nega maluca, né? Tem que chegar e pedir. Uniforme afrodescendente, pelo Homem-Aranha, né? Aí o Jim Rhodes, ele tava assumindo a armadura porque o Homem de Ferro tava, acho que não, viajando um boate gay, um negócio assim. Negócio. Ele tem uma empresa pra cuidar, né? Não, é a época que ele tava muito bêbado lá. Aí, né? Deve ter sido perto do Demônio da Garrafa, aquela saga, né? É na época do Demônio da Garrafa. Foi. Assim. O que é o Demônio da Garrafa? É Carla Pérez? Não, o Demônio da Garrafa, pô. Vai descendo um pouquinho da garrafa. É o Chapolin. Demônio da Garrafa é uma saga que o... Ai, é uma saga assim, muito foda que o Homem de Ferro ele enfrenta o problema de bebida. Foi uma saga assim que ficou definitiva que ele tem problema de bebida e que trabalha isso. Trabalha muito bem, sabe? Trabalha muito psicológico. É, mais pra época. Essa saga do Homem de Ferro, não me xinguem por isso, mas eu acho que é a única coisa realmente legal do Homem de Ferro que existe, cara. O Homem de Ferro é o melhor, cara. Ele tem um amigo negão, ele bebe pra caralho, fuma pra caralho. O cara é o melhor, velho. Só falta se chapar no meio da garrafa. Isso você tem, isso na sua cabeça, graças ao filme. Nos quadrinhos, isso não é tão legal. Isso não é tão legal. Filmes, no filme ficou excelente, sabe? Ele ali, um pegador, tava, ficou foda. Mas nos quadrinhos ele não é tão legal assim, entendeu? Se ele é bebum, velho. Se ele é bebum. Tem um amigo negão, velho. É Estados Unidos. Eu sou o Iron Man, eu vou pegar. Aí tem os X-Men, né, que eles vieram também. E eles estavam formando tipo, um terceiro grupo. Porque tipo, eles não estavam confiando no pessoal. E eles formaram um terceiro exército. Que era tipo o Fetner no Marvel vs Capcom, tá ligado? Tu aperta W e eles vêm pra te ajudar. Caralho, que comparação foi essa, cara? Uma geração videogame. É na real que eles colocaram isso aí nas Guerras Secretas. Eles separaram direitinho, velho, como é nas HQs mesmo. Eles não botaram os caras como o Wolverine junto com o Capitão América, como é a história verdadeira. Eles não misturaram os caras. Eles separaram tudo direitinho, velho. Isso aí também tá errado. Os caras jogaram. Na real que eles deviam jogar os caras tudo no planeta e deixar tudo junto, num bando só. Não separar os caras. Eles separaram porque eles quiseram. Tipo, partida de RPG básica, sabe? Exato. Opa, eu ouvi meu nome aí. Então, foi o que eu tava falando com o Felipe. Isso foi necessário esse negocinho de X-Men, de não confiar nos heróis, só com o Magneto. Foi nada a ver, não teve necessidade nenhuma. Wolverine é um puta amigão do Capitão América e fizeram aquela merda. Deixou os caras separados ali, velho. Não, tu vê que eles fazem umas discussões pesadas, assim. Só no final que eles acabam criando uma amizade, ó. Aí nos X-Men veio o Professor X, né? O Xavier. Tem a cadeira de roda dele. E os X-Men não estavam confiando que ele podia espírito de controle. Aí tem a Tempestade, né? Que a Tempestade já tava com um visual meio punk, né? Nessa HQ. Meio punk, cara. Ela tava parecendo Sid Vicious nessa HQ. Sid Vicious afrodescendente. Ah, sim, mano. Yeah. Aí que ela tá com o cabelo copiado da Vespa, né? Que é uma cachopa na cabeça dela. Não, tá com o cabelo lambido. Nessa época ela tinha acabado de ser vilã e entrado pros heróis, é isso? É, isso. É. Por isso que também, por isso que rola esse negócio dos Vingadores com os X-Men. Porque, não tô me entendendo porque a vampira tá aqui, ela era vilã, É verdade. Aí o Wolverine fez comentários. Ele fez comentários, só que só um comentário que nessa época ele tava com a roupa marrom dele, né? Era aquela amarelinha ridícula, que eu acho marrom até legal, mas aggressive. Aí tem o Colossus, né, que tava emulando. Aggressive, né? Ele parece um chocolate ambulante. Na real que o Colossus, ele tá 80% da HQ em forma de humano. Ele não tá na forma de metal lá, aquele... Não, é pouca parte. Pode controlar isso. Só que nessa ele tá meio emo, né? Ele fica todo... ele tava vendo ele sincero. Ele tá muito chato, cara. Tem uma hora que é muito gay, cara. Ele é assim, deitado, abraçado no travesseiro. Que tipo... É legal que ele pensa em cornear a Kitty, só que ele pensa assim, pô, não vou cornear ela com essa gostosa, essa loira, que velho, filha da mãe, a mulher consegue me curar. Tá, aí tem o Magneto, né, todas umas coisas que ele veio junto com os X-Men, e tipo, no começo os X-Men não estavam confiando nele, só que depois eles acabaram se juntando a eles, e aí eles formaram a terceira trupe que eu já falei, né. Aí, aí acabou ficando dividido, heróis, vilões e mutantes. É, na real que desde o começo o Magneto devia estar com eles, porque o pensamento do Magneto, como ele diz no primeiro HQ desse, das Guerras Secretas, que ele diz assim, eu lá na Terra eu só tenho um intuito, de botar na cabeça das pessoas que nós mutantes somos uma raça superior. Tá, como ele tá num planeta que só tem as pessoas de uma raça superior, então pra que eles vão lutar? O Magneto contra os X-Men, a luta do Magneto na Terra contra os X-Men é porque os X-Men querem ir contra ele, porque ele quer transformar todo mundo em mutante. Essa é a conclusão do professor Xavier. É, ou ele provar que ele é um fodão, um mutante fodão. Só que então, pô, os caras deviam estar junto pra se defender, porque eles são mutantes, eles deviam estar junto. É isso que eu acho das Guerras Secretas. Ele vê que desde o começo o Magneto devia estar junto. Certo, mas é bem no começo que eles se juntam mesmo. É, aí tem na terceira edição eles já estão juntos. Aí tem o Quarteto Fantástico, né, que na verdade é o trio fantástico, né, porque não veio a Mulher Invisível, que aí é o Senhor Fantástico. Tô achando sacanagem, né, fazer ela lutar com a barriga. Mas ia ser muita maldade. Ela tava grávida, e eu acho que ela já tinha um filho, não tinha? Até que aparece lá na memória. Sim, já tinha o Franklin. Essa gravidez foi que ela perdeu. Imagina o bicho, então ela podia lutar, invisível. Se ela tivesse nesse planeta, a criança tinha nascido normal e ela já ia nascer com poderes e explodir o planeta, velho. A porrada é louca. E o Xavier para andar de cadeira de roda, que não podia trazer ela não grávida, né? É mesmo, mano. Você podia ter trazido ela de outra época normal, como uma coisa lá nasceu, o Doutor Destino voltou vivo, podia ter trazido ela não grávida, tá certo mesmo. Galfa vai trazer uma mulher de outro lugar no tempo ainda, pra piorar mais um pouco. Aí o Coisa, né, que o Coisa problema nesse planeta, que ele voltava ao normal quando ele menos queria, tá ligado? É. E até uma luta que ele não participou, porque ele tava como Ben Green. Aí no final, né, passa desse problema, ele acaba até pedindo pro Reed, quando o quarteto vai embora, ele pede pra ficar no planeta, pra ele tentar, tipo, treinar esse poder dele de voltar a ser Ben Green, tá ligado? Só que quando ele volta pra Terra, ele já não consegue mais fazer isso. Não, tipo, ele até consegue, só que não é da cabeça dele, não consegue treinar isso. Ele volta pra Terra, tem um HQ do Teto Fantástico, que a mulher já teve um filho lá e foi, a criança não nasceu, acabou perdendo a criança lá do Quarteto Fantástico, e tem um HQ que ele volta a virar o Ben Green. É, quando o Coisa no planeta, né, a mulher Hulk volta, ela substitui o Coisa no Quarteto Fantástico por um tempo. É, exato. Aí nós temos o Homem-Aranha, né, que ele não faz parte de nenhum grupo, né, e nessa saga, a maioria das pessoas deu só pra do Homem-Aranha, né, que ele consegue o uniforme negro dele. É, a mudança mais drástica da saga acontece com ele. Teve pro Dr. Tino, né? Mas Nego Lee pensa que vai acontecer uma coisa legal pra ele conseguir o uniforme, só que você vai lá, coloca a cabeça numa arma, tem uma bola. Deixa eu contar essa história aí que eu achei sensacional. O Homem-Aranha, o Thor chega pra ele, chega daí, ele vai lá e diz assim, vai lá na máquina, tem uma máquina fodástica que reconstitui a roupa. Aí ele chega lá, bota a cabeça num bagulho que é igual um liquidificador lá, um negócio reto. Se fosse uma... Aí ele enfia a cabeça lá, aí ele pensa na roupa e do nada cai uma bola no negócio. Ele pega a bola, olha assim pra bola, começa a pegar na mão dele e ele olha pra mão. Oh, nossa, ela está tomando conta do meu corpo. Aí a coisa fica toda presa no corpo dele. Pô, tô parecendo uma bola de sinuca, bola 8. Olha o roteirista que fez um bagulho desse, velho. Eu tô parecendo uma bola 8. Olha, eu tô parecendo uma bola 8 com a roupa toda preta, velho. Pô, ele já virou afrodescendente também, quer zoar os afrodescendentes, quer zoar a bola 8, pô. Os caras da sinuca quer zoar, entendeu? Ele fica muito guia depois que ele bota essa roupa, né, cara? Até que tem uma parte na nave, ele tá falando, essa roupa é muito foda. Eu posso voltar a ter a vontade. Aí, eu posso até mexer nela. Aí ele faz tipo uma camisa de manga curta e um short com a roupa lá. Isso é um verão. Cara, e falar do Homem-Aranha, pra mim, vocês podem me corrigir se eu tô enganado, mas no desenho animado, o único que reviveu as Guerras Secretas foi no desenho do Spider-Man, do Homem-Aranha. Episódio primeiro, né? né? Que não era em 3D, nem era esse cabeçudo com um traço de impossível. Episódio 61 do Homem-Aranha foi o das Guerras Secretas. Então, né, vamos falar do Hulk agora, né? Nessa saga, o Hulk, ele tá com a consciência do Dr. Banner, né? Ele tá com a memória do Dr. Banner, sensacional. Como também eu achei meio estranho isso aí. Pra quem assistiu o desenho do Homem-Aranha, que teve as Guerras Secretas, apareceu no desenho o lagarto lá, o Homem-Lagarto lá, com a memória do Dr. Tragarica lá, o carinha lá que faz o lagarto. Eu achei isso estranho, já que no HQ ele não aparece, ele fica como um monstro. Não, mas vamos ficar falando desse desenho porco aí, né, cara? Desenho é muito tosco. Não, a gente tá falando do desenho antigo, aquele dos anos 80, que era tipo... Eu sei, cara, esse que é ruim pra caralho dos anos 90 aí. Não, mas eu só tô comentando porque foi o único que mostrou as Guerras Secretas em desenho animado, aí eu queria só comentar. Bom, mas o pior desenho animado do Homem-Aranha mesmo, foi esse que tá passando agora na TV, o espetacular Homem-Aranha. Ah, vai dormir, velho, esse que tá passando é o melhor, ó, é parecido com ele. É bem melhor, cara. Esse parece é imposto, cara. Esse é foda. Esse é o demônio, é o que baseou no jogo, no Ultimate Spider-Man. Passou a origem do uniforme negro nesse, cara. Muito errado a origem. É, e daí, cara? Foi só adaptado, eu achei que ficou boa. Lá tem duas formas e tal. Acho que agrada quem gostou do uniforme do filme e de quem gosta do uniforme clássico negro. Apareceu o Venom também nele já, né? O Venom ficou meio... não ficou muito assustado. É que o Venom não pode ficar violento demais num desenho pra criança, sabe? Podem fazer um Venom com câncer. Pode fazer o Venom, que a esposa largou. O bagulho passa na TV OB. Pra criança de 10 anos vai mostrar um serial killer que engole a cabeça do Homem-Aranha, pô. Queria o quê? Mano, pior que é nojentão, né? Quando ele mostra a cara dele lá, que o Venom abre a boca dele, todo assim, é a cara dele. Cara, eu não gosto desse Venom, dente cerrado e boca nojenta. Eu gostava dele, sabe? Naquela fase do McFarlane mesmo. Ele era meio azul, né? É, não era meio azul, não. Ele era preto mesmo, mas... Teve uma época que o Venom era meio azul, assim, tipo azul marinho. É, não sei. McFarlane era preto mesmo. O simbionte veio do mar, esse não veio do espaço. Era havaiano. Ele era havaiano. Tá, continuando, né? Vamos falar do Hulk aqui, que tava com a consciência do Dr. Banner. E nessa saga, como é uma saga dos anos 80, né? O traço do Hulk tava bem parecido com o Lofaringo, né? Do Hulk seriado. E tipo, ele vai ao longo da série, ele vai perdendo a consciência dele de Dr. Banner, né? Vai ficando mais violento. Cara, isso que eu tenho raiva no Hulk, né? Ele vai, se cura do Hulk, aí ele pega de novo, aí ele retoma a consciência de... Depois ele perde, aí ele fica cinza, aí ele fica ele de novo, aí ele retoma a consciência de novo, aí o Hulk sai do corpo dele, depois ele é infectado de novo, sabe? Uhum. É muito irritante isso no Hulk. Não, mas tu preferia então que ele só fosse o monstro gigante que destrói a cidade. É, cara, aí depois o Hulk fica meio civilizado lá no planeta Hulk, sabe, é meio estranho. É, ou ele fica o Dr. Banner ou ele destrói as cidades e come as pessoas. É, eu prefiro ele... tem que se decidir. Eu gosto dele, sabe como? No Supremos, cara, que ele é meio tarado, assim, que ele vai lá pra She-Hulk. Na versão dele, então, Supremos, né? É a melhor versão dele. E no final dessa saga, o Hulk quebra a perna, né? Ele não tem cura rápida, sabe? Eu não entendo como ele quebra a perna. É, só que o Reed Richards fala que o ferimento foi muito grave e que o fator de cura dele vai demorar pra curar aqui. Aí faz uma muleta gigante pro Hulk, o Hulk de muleta lá. O cara resiste a uma explosão de supernova e quebra a perna, fica um mês com uma muleta gigante, sabe? Aí depois ele se irrita tanto depois de uma luta, depois das Guerras Secretas, que o fator de cura dele entra num êxtase assim que recupera a perna dele, tá ligado? Só que o fator de cura dele não é que nem o do Wolverine do Capitão América, assim, que é instantâneo, tá ligado? É demorado. É o que eu ia falar, o Wolverine, tipo, tem um aqui que ele corta a perna com a faca, demora pra caralho pra se regenerar. Aí o outro cara corta a cabeça dele, a cabeça dele volta no mão, pô. Isso aí é estranho. Cortaram a cabeça dele? Não, cortaram o pescoço dele um pedaço. Direto na neve lá, o dente de sabre cortou um pedaço do pescoço dele, aí ele regenerou. Ah, o Wolverine é agressivo pra caralho também, né? Pô, ele deu uma porrada ali no... No final da deu uma porrada no Homem Molecular que arrancou metade da barriga do cara. Mas é daí, tipo, o Homem Molecular quase morreu lá e ficou um tempão lá na sala. E legal que o cara tá cortado lá com o negócio e ele consegue fazer um campo molecular e... Agora vamos falar do Kang, né? O Kang que ele desapareceu logo no começo da HQ, né? É, ele morre, né? É, só que depois o destino revive ele. É. E se o Dico tivesse aqui pra falar, ele falaria que ele é um do time roxo e verde, né? Eu sempre quis entender o Kang. Ele é um cara que veio do futuro, usa uma roupa verde e roxa de mergulhador e tem nome de chinês. Eu também não sei muito da história dele. Ele é muito estranho, cara. Aí a gente tem um homem absorvente, né? Que é aquele careca sem camisa com uma bola gigante que absorve as coisas. Chama absorvente, né, cara? Puta que pariu. É, ele fez comercial pra Always. O homem absorvente. O homem absorvente com abas, né? Agora com abas. É sensacional. O homem absorvente umas coisas migué pra caralho. Né? Ele vira de pedra, aí corta o braço dele enquanto ele tá de pedra, depois ele bota ali e consegue encaixar de novo o braço. É, o bagulho é sensacional, cara. Se encola, o braço dele volta normal. Ai, que dor. Depois ele colocou. Eu tenho uma piadinha do homem absorvente, só que não é do homem absorvente, é de uma criancinha, o Joãozinho, tava na escola. Aí cada criança, a professora chegou. E aí, Mariazinho, o que você quer de Natal? Ah, eu quero uma boneca, professora. Eu gosto de boneca, eu gosto de brincar de boneca. Aí a professora diz: e aí, Pedrinho, o que tu quer? Ah, eu quero um carrinho, eu gosto de um carrinho. Aí a professora chega pro Joãozinho: e aí, Joãozinho, o que tu quer? Ah, eu quero um absorvente Always. Aí ela pergunta: por quê? Por que tu quer um absorvente Always? Ah, professora, é porque eu vi no comercial com um absorvente Always, você pode andar a cavalo, você pode andar de nave, você pode andar de avião e não sente nada. Quem é você? Sem dúvida, eu te deixo à toa. É melhor assumir uma forma mais fácil. Pense em mim como alguém de muito além. Pode me chamar de Bioma. Aí a gente tem o Dr. Octopus, né, que é o vilão clássico do Homem-Aranha, aquele cara cabelo de pinico, óculosinho, cientista. Melhor vilão do Homem-Aranha. Braços. É um vilão pro Homem-Aranha mesmo, né, cara? Ele é um bom vilão pro Homem-Aranha. Ele não é muito overpower, é um vilão bom. É, ele tem, ele é tipo uma aranha, né? Ele tem 8 pernas. São 8? 8 membros, né? Não, ele tem, tipo, as duas mecânicas, o braço dele e a perna dele. 8 pernas e não tem, 8 membros. É, 8 membros, isso que eu quis dizer. Aí a gente tem o Ariete, né? Quem que é esse? Eu não lembro. Nem eu. Quem é o Ariete? Alguma pessoa mande um e-mail pra gente pra dizer quem é o Ariete. Mande e-mails dizendo quem é o Ariete, que a gente não lembra. Aí tem o Destruidor, né? Que é o líder da gangue da destruição. É aquela gangue que matou a Vespa. O Destruidor é aquele de roxo e verde. Qual? Ah, tá. Tem 50 na HQ de roxo e verde. Aí tem o Massa. O Massa é aquele outro de roxo e verde, tá? Quem? O que dirigiu na Fórmula 1 e quase ganhou o Massa. O Massa. É, vilões, whatever, que a gente não vê mais, mas... Aí tem o Batistaca, né? O Batistaca também a gente não vê mais, é aquele carinha loiro, né? O Batistaca tem o melhor momento dessa HQ, que é quando ele vai lá chavecar a mina do Homem Molecular, aí o Homem Molecular, sabe, transforma ele em pedra, joga ele no chão e grita: seu fanfarrão, cara, é o melhor. Ele é o quê? Do Bop? Ele é do Tropa de Elite? Seu fanfarrão. É, tipo, é dos anos 80, cara, os caras usavam esses sanjinhos. Uhum. Aí tem o Lagarto, né? Na verdade, pra mim, o Lagarto é a melhor cena da HQ, que é ele, o Gavião Arqueiro, o Coisa e o Garra Sônica brincando de palminha, né? Pô, essa é a melhor parte da HQ. Sensacional, eles vão atravessar o negócio, o Coisa vai atravessar a parede lá pra tentar chegar do outro. Atravessar não, passar pela parede e ir pra outra sala. Aí chega lá, tá o Garra Sônica e o Lagarto estão lá, assim, lá parados. Aí, tipo, eles dizem: como é que a gente vai passar por esses dois? O Garra Sônica é fodástico, o cara é muito forte e tal. Como é que a gente vai passar por eles? Aí ele diz: você tem que ser mais esperto que ele. Aí, tipo, eles chegam no outro quadrinho e os caras estão brincando de palminha, velho. É ridículo, é muito tosco. E Lagarto é uma coisa que ele fala ao contrário do Dico, né? O Dico fala no X, ele fala no S. É. Tudo que ele fala tem dois S's. É porque ele é da família lá das cobras, né, bicho? Ele tem o X das cobras. Ele vem apesar. Aí no começo da HQ, né, ele foge pra um pântano, ele fica lá. Aí a Vespa, quando tava fugindo do Magneto, acaba parando naquele pântano, né? Ele acaba ficando amigo da Vespa e fica puto quando os caras matam a Vespa lá. Aí tem a Encantor, né? A Encantor, a deusa sensacional, velho. É, não, ela é imortal, né? E tem uma parte dela aqui que ela diz: ah, não sei o que lá, eu posso morrer? Hã? Ela é imortal. Posso morrer e eu vou sentir as dores da morte, tal, tal, tal. Mas a parte melhor é a hora que ela luta contra a She-Hulk, velho. A She-Hulk é um monstro, pode-se dizer, que... um mutante que bate numa deusa, velho. Quebra a deusa inteira. E ela aparece depois de um tempo, toda dolorida, e depois diz que melhorou do nada. Apanhou da mulher, velho. De uma deusa. Não, pior aquela parte que ela tá se embebedando lá, né? E o pessoal invade, ela tava tomando aquele coisa lá de Asgard, aquele mel lá. É o Baragatica, que daí ela oferece pro Thor, né? Ela até consegue, tipo, ela seduz o Hulk, né? E o Hulk cai desmaiado. Aí a gente tem a Vulcana, né? Que ela aparece meio que do nada, assim, no HQ, né? A maioria do pessoal que... É, as duas. Elas aparecem meio do nada, né? Só que aí depois explica que veio aquele... Da Terra veio um subúrbio inteiro de Denver, né? Denver. É o subúrbio de Denver. Aí o... Só que elas elas eram tipo vilãs locais lá, sabe? Só que elas não eram... não tinham superpoderes, elas eram tipo ladras comuns. Os escrotonas lá. Eram ladras comuns, tipo essas que a gente vê no Rio de Janeiro. Aí o destino pegou elas e deixou elas foda. Aí a Vulcana ficou com poder que quando ela se transforma ela fica parecendo o tocha humano, né? Só que ela fica com poder de plasma, assim, tipo plasma incandescente, digamos assim. E a Titânia fica com a força de 10 mil homens, né? Ou de 10 mil mulheres, né? É, não, mulher mais fraca. Aí depois ela leva uma surra do Homem-Aranha, né? A Titânia começa a chorar. Aí o Homem-Aranha fala, ah, você é a típica ladra durona. É, durona quando tá ganhando, só quando perde começa a chorar, alguma coisa assim. Que diálogo ela... maravilhoso, né, cara? É, tipo, o Homem-Aranha ganha dela sem nem tocar nela. Ele vai só desviando, ela vai tocando pedra nele, vai desviando. Ela vai ficar puta. Aí tem o Tron, né, que já aparece logo no começo batendo quase todo mundo, que é aquele robô de adamante, indestrutível, no final de Tron. O Tron é muito escroto, cara. O que eu gosto mesmo é a versão feminina do Tron. Aquele lá era legal. Aí o Tron, no final, ele é destruído pela Vespa, né, que ela entra dentro dele, cresce dentro dele e acaba desfatifando, fugindo, né. É, um a robô gente... de adamantium, né, cara. Tudo que... Só que eu fico pensando como é que o destino reprogramou ele, né. Tipo, ele tinha uma tampinha, né, ele abriu assim. A gente tem o Homem Molecular, né, que era pra ser o vilão mais forte dessa história, só que ele passou por uma terapeuta, assim, pro mundo bélico, né? Aí ficou todo bichinho, todo... Ai, meu Deus, eu não vou fazer isso! Ah, eu gosto do Homem Molecular, cara, na história. Pra mim, ele é um dos melhores personagens dessa história. Que ele começa todo bicho, assim, ele vai... Aí vai, o no final mostra pra ele... De cima no final mostra pra ele que ele é bem mais do que aquele chorão, né? Que ele pode fazer muito mais que aquilo. Ah, é. Aí ele vai lá e fica... Ele levanta o coisa de Denver todo no braço e leva pra terra. É. Faz vilão, estrelas. Vilão que sumiu e que eu gostava, cara. Acho que eu tinha potencial. Ele era de qual história, assim? Não me pergunte, cara. Eu só vi ele na Guerra Secretas mesmo. É, eu também. Por isso que eu tô perguntando. Deve ser do Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha tem várias vilãs. Aí a gente tem o Doutor Destino, né? Que pra mim ele é o personagem principal das Guerras Secretas. É o mais rio de motherfucker. É que o Destino em toda história ele acaba te cativando, mais ou menos. E você não torce pra ele perder, sabe? Ele é muito legal. Ele tipo, apesar de ser do mal, ele tem uma carisma, né? É. Ele fatia o Garra Sônica, faz umas lentes lá pra absorver o poder do Beyonder. Pô, o cara mata o cara que tem o poder do mundo todo lá no braço, cara. O cara é true. Chuck Norris, né? Uhum. Só que aí no final, né, o Beyonder acaba passando por uns super-heróis lá, tipo, como energia e volta e acaba com ele. E a gente tem o Galactus, né, que é aquele gigante devorador de planetas, né, de saia. De saia e rosa e roxo. Em nome de picolé. Com um liquidificador na cabeça. Isso. O liquidificador tem até as alcinhas lá. E, tipo, ao longo da história ele tá, tipo, invocando a nave dele, né? Ele tá lá em cima de uma montanha e tá invocando a nave dele lá. No final ele invoca a nave dele, que é do tamanho de um sistema solar, né? Só que o cara explora ela em segundos. É muito escroto, cara. Ah, muito sistema solar, cara. O cara perto dela é o mesmo tamanho que ela. Cara, mas o Galactus é ele pode. Aí, né, no final eles estão atacando ele lá, aí ele foge. Aí o Reed Richards diz que perderam, porque a única alternativa deles era vencer, enquanto ele tava com fome, que ele não se alimentava há meses. Há mês. Aí ele se alimenta da sua própria nave, né? Transforma ele em energia. Mas quando ele vai absorver a energia, é a as lentes do destino lá absorvem o poder dele, né? Lentes do destino. E aí? As lentes do destino. Dá nome de filme. Aí ele cai e fica vagando no espaço caído, né? Aí o Reed Richards até disse que a moral dessa guerra era eles deixarem o Galactus ganhar, né? Que o Galactus ganhando, ele ia pedir com certeza pra saciar a fome dele e ia parar de consumir planetas. E aí ele não ia comer mais a Terra, não ia vir mais pra Terra pra... Não ia destruir mais planeta nenhum. Tá, mas na real, o Galactus é inimigo de quem? Do Thor? Não, ele é inimigo do Quarteto Fantástico. É, e do surfista, assim, mais ou menos. É, o surfista, ele é tipo que o mensageiro dele que depois se rebelou contra ele. Tá, mas é. O 4, cara, o Coisa, o Homem Elástico, a Mulher Invisível lá da HT e o Tocha Humana vão lutar contra um cara que come planeta? É, tipo, eles nunca conseguiram derrotar ele, tá? Eles só conseguiram expulsar ele da Terra e tal, só que vencer ele não. É, mas é impossível, só o destino mesmo. É, porque o destino não mata ele logo. É porque ele teve só uma chance, ele é absorver energia, não tem nem como matar o Galactus. É, ele é muito grande. Né? Pega um controle remoto, aponta pra cabeça dele e ele para, né, cara? É. Mas na real, o que que ele é? Ele é um robô ou ele é um deus? Ele é um deus mesmo. Ele é uma criatura suprema, né? Falam lá, não é nem um deus nem um robô, tipo, de uma criatura suprema. É mais forte que um humano, só que não tão forte como um deus. Ele não é um deus? Sempre achei que ele era um deus. É. Então por que que o Thor não destrói ele se o Thor é um deus? Porque se é, o Thor não é da laia dele, o Thor não é inimigo dele. Mas o Thor tava lá e o Thor salva o planeta. Então, mas na hora lá que eles estão lutando, o Thor chega a dar umas porradas nele. Depois ele foge. O Thor também é forte. Ah, o Thor é o mais foda. Porque, tipo, cara, eu acho demais o jeito que o Thor fala, né, cara? Agora vocês fizeram lembrar de uma coisa sensacional. Sensacional, velho. Eu recomendo todo mundo aí no YouTube ou aí no site onde existe, onde tem o primeiro desenho animado do Thor. Aquele que passava... Oh, cara, aquele desenho animado era true demais. Era tipo, eles pegavam histórias em quadrinhos e... Eles pegavam quadro por quadro, velho. Aí passava na rec... Aparecia o Thor com aquele negócio de vento e aquele martelo. Aí, tipo, ele falava assim, só mexia, só aparecia o quadro, né? Nem tinha nada mexendo. Só aparecia assim, eu vou atrás de você, homem absorvente. Aí, tipo, aparecia o outro quadro, o homem absorvente com aquela bola na mão. Eu irei te matar. Aí, tipo, aparece... O mais legal era na hora que, tipo, os dois começavam a brigar e dava, tipo, um raio. Aí ficava girando um bagulho no meio da tela, assim, e o Thor parado. O negócio girando atrás do Thor e ele parado, assim. Cara, era muito massa aquele desenho, velho. Eu vi um episódio que ele lutou contra um espadachim e, tipo, o espadachim ficava parado e só mexia a mão e a espada do cara, tá ligado? E eram dois frames, tá ligado? Um frame pra direita e outro pra esquerda. Ele ficava repetindo. Eu assistia só pra zoar, velho. Só pra ver como era tosco aquilo. Eu acho que eles faziam aquilo com cara. Cara, eu gostava. Eu achava bom na época que eu assistia, cara. Mas regra dos 15 anos, né? Tu gostava de uma coisa, antes de 15 anos, nossa, de novo. Cara, eram uns desenhos de baixo orçamento da Marvel. Tipo, total desanimado. Era muito tosco. Na real, que eles desenhavam no caderno, eu acho, aquele negócio. Eles passavam o caderno assim e o gravando. Era scan de HQ, pô. Era scan das HQ, passando os quadrinhos assim. Era HQ pra analfabeto, né? Era. O Thor também tem umas gírias legais dele, né? Tipo, pelas barbas de Odin, pelo sangue de não sei quem. É que ele é um deus, né? Ele fala tudo mais serião. Ele é um cara... Serião? Vossa pessoa é o único que pode liderar vosso grupo. É igual a Encantor, tá ligado? A Encantor lá também fala desse jeito. Eles falam assim, porque, tipo, eles são as guardianos, deuses, né? Mas, tipo, Deus tem que falar educadamente. Quando o Thor vira humano de novo, que ele solta o martelo lá dele, ele vira humano de novo, ele fala tudo pra... só na Nigéria. O desenho animado era sensacional. Era muito herói genácia, né? Herói genácia, né? Porque o Thor lá tá normal, tá muito ruim. Não, mas no desenho animado ele virava, ele era o homem normal lá de óculos. Eu gostava da fase suprema do Thor, sabe? Os Supremos. Que ele tá lá, tipo, ele não usa capacete, ele é um bebum lá pra um no bar. Estilo Jesus Cristo, né, cara? Cabelo lisinho, né? Uma barba. Todo mundo na versão Supremos ficou muito melhor, cara. Fora de Nick séries. Fury, cara. O Nick Fury ficou a cara do daquele ator americano que fez isso aí mesmo. Que, convenhamos, é muito melhor que o Nick Fury branquelo, né? Eu não acho, cara. Eu acho Nick Fury branquelo mais legal. Capitão América ficou estranho. Ele ficou bem melhor. Ele não ficou com aquelas asinhas dele do lado do capacete, né? Ele ficou com um coturno, assim, tipo, não vermelho. Era marrom mesmo. E ele usava uma metralhadora. Nossa. Ele ficou muito, muito caipira, cara. Ficou demais. Capitão América com metralhadora. Nossa, velho. A Viúva Negra também ficou bem melhor, né? A Viúva Negra contra o Arqueiro. Eles ficaram, tipo, Matrix, né? Eles eram dois personagens escrotos demais pra mim. É, eu tenho o Pesadelo Supremo aqui, que foi a primeira HQ dessa saga de Supremo, tá ligado? Eu comprei assim que saiu. Quem? O que é você? Sem dúvida, eu te deixo a todo. É melhor assumir uma forma mais fácil. E se vim como alguém de muito além, pode me chamar de Bioma. Então, né, o primeiro Comic Cast, tirando o piloto, esse é o primeiro, fica por aqui, né? Alguém aí tem alguma consideração final? Eu tenho uma consideração final a todo mundo que mandou e-mails e que comentou nos 18 comentários lá no post do Comic Cast 00 Piloto. Agradeço a todo mundo que nos está apoiando. E eu também queria agradecer ao Bozo, que participou deste podcast. Rapaziada! E que me ajudou muito na infância a aprender o que é uma bola, o que é um chiclete, o que é um piruleto, o que é cada coisa, diferenciar todas as coisas. Igual, vai pintado. Igual o professor Tiburcio também, me ensinou. Muito obrigado, Bozo, e é com isso que eu me despeço. Se você tá ouvindo isso no dia do lançamento, é Natal, né, então a gente vai deixar aqui os nossos fotos de Natal pra vocês. Não vou fazer a piadinha de novo, porque eu já fiz essa piadinha nos e-mails, né. Aí eu tenho uma também. Queria falar pra todo mundo, desejo um feliz Natal e quero que vocês peguem no meu pé. Ai. Tô brincando. Neste dia do podcast que está saindo, eu fico muito triste, pois estou sozinho editando podcast no meu quarto. Ah, cara, vocês não podem perder isso também. Aí no link, nos links do post, vai ter um link do Erlon. Você vai ver o que editar durante 32 horas seguidas faz com uma pessoa. É, o cara que fica 32 horas seguidas editando o podcast fica assim, ó. Olha aí debaixo do post, este vídeo é sensacional. Durante uma pausa que eu fiz de meia hora, eu fiz este vídeo. Prestem atenção e vejam como eu sou tosco. Chapolês, com alguma consideração? Então, quero mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe, pros meus amigos da escola, pra caravana do Macarrão e pra você, Xuxa. O cara da caravana do Macarrão, essa caravana aí vai direto no Centro Santos, velho. É que mais vai. Sempre tem uma velhinha lá no fundo, o Silvio Santos chega, uau, oi, mas você veio da onde? A velhinha, eu vim da Vila Carrão, Silvio. Uau, mas volta pra lá que isso é muito longe, menino. Sensacional. Assim, calma aí, depois o Arlon corta isso. Dê uma cobrida aí que eu preciso no banheiro rapidinho. Vamos conversando aí como se eu estivesse aí só escutando. Tá.